Depois de tanto amor, você me pede pra esquecer, pra eu nunca mais lhe procurar, que foi tudo engano. Depois de tanta luz que eu vi brilhando em seu olhar, como é que eu posso aceitar que já não te amo? Que já não te amo. Quem vai tirar de mim essa saudade, essa paixão? Só vou te esquecer depois que você matar meu coração. Quem vai tirar de mim essa saudade, essa paixão? Só vou te esquecer depois que você matar meu coração. Mais uma pra tomar vida, rapaz. Não sei que ficou em seu quarto, pedaços do meu coração. Lembro que ele estava inteiro enquanto existia a ilusão. Estou ligando agora só pra te avisar que por seu amor eu não vou mais chorar. Estou apaixonado por um outro alguém. Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa. Canta! Tá. Eu já refiz meu caminho. Você já perdeu seu carinho, por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais. Tarde demais. E eu já refiz meu caminho, caminho. Tarde demais. Você já perdeu seu carinho, por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais. Foi sem querer que eu derramei toda emoção. Um dererê disse que em seu coração. Um dererê. Me machuquei, te feri. Precisando de você, e você não tá por perto pra poder me ajudar. Na estrada dessa vida tá difícil sem você, e você não tá por perto pra poder me ajudar. E você não tá por perto pra poder me ajudar. E você não tá por perto pra poder me ajudar.